Ajustar agora 1022, descer para 4000, direto do Duna por ILS. Ok, então, B22, 4000, Duna, da 3152, estamos perdendo o contato com o B22. Ah, ok, muito grato. Então, 3600, localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem, torre 1186. 86, uma boa noite, da 3600. Boa. Web 5809, este é o controle, meu cordial. Vamos ajustar agora 1022, descer para 5000 e voar direto Duna para o ILS. Seu número 3 para pouso, está seguindo a aeronave da TAM, à sua frente 17000. Voa sobre a água, conseguindo descer até 2000. Ok, 2000, tá 305. Salvador, da 3300, 00, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na 3300. Web 5809, desça para 2000. 5809. Juliette, 3600. Juliette, portão 9. Juliette, 9, 3600. Autorizando 52, está agora 12 milhas para Duna, está autorizado a aproximação ILS, está 3. Ok, sim, está na 3152, vai reportar estabilidade. Web 5809 está autorizado a aproximação e ele é. Está autorizado, 5809, vai informar a estabilidade. Autorizando 5-2, passa a duna no curso do localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-6. Isso aí também vai chamar, obrigado. Né? Está estabilizado no localizador, o 5809. 09 autorizado o sinal ILS, agora com a turma, 1862 e tomou um pouso. 186, obrigado, 5809. É o solo? Ele já foi informado a infra-aero, ok? Deve estar chegando aí. Já chegou no, na aeronave? Ei, deve estar chegando, o carregado deve ter ficado sabendo agora que eu conversei com a infra-aero agora, com o CIV agora e foi passada a informação agora pro pessoal lá, deve estar chegando aí, gente. Salvador, Tan 31, Norte 52, Taxi Way Foxtrot. 3152, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Way Juliette. Boa noite, táxi via Alfa, reportará da Juliette, Tan 3152. Alfa, 3152. 3152, Juliette, portão 612. Juliette para o 612, até 3152. Boa noite, Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Tango, apresentou o plano junto à sala S, ok? Prossiga em condições visuais, está mantendo 1000 pés, acione o código 0121, no reporte... ingressando na CTR Salvador. Equipamento, Charlie Alfa Tango. Prossiga. Ok, comandante. Vou novamente coordenar com o Silvio, ok? Solo Salvador, boa noite. É o F-509, livrou a sua esposa. A Infraero me passou agora que já foram feitas tomadas das providências, deve estar chegando. F-509, boa noite. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 5809. Faltando. Gente, no 1000 pés, vai ingressar no corredor Interlagos e reportar na rotatória. se eu desse então para 500 pés, ok? Fala 5809 para o direto. 5809 Juliette, posto 105. Boca Zipa. Estádio Alphatango, reporte. Chamar em buraquinho, corto aqui. Positivo, chama em buraquinho, passando o buraquinho. Positivo, obrigado. Alfa Fatango. Na torre 1862, Charlie Alfa Tango. 2 sobre